da Kimura, manual. A ocasião não me permitiu esse tipo de luxo. Entendido, estudado, vivido, mas eu não sei desse assunto. Instalação mal resolvida, desencapada, toda falha. A contagem regressiva andando, não consigo pensar nem mais nada. Opa, já me incomoda, qualquer peso a mais já me dá agonia. Eu preciso me manter calmo, pois como sempre estou lidando com vida. Quantas vidas, muitas sei que vão ser perdidas. Mas no momento não posso julgar, apenas tenho que tirar as vítimas. Impedir que esse local vire ruínas, como nos filmes americanos. Dificilmente vão ser felizes e sair tranquilamente andando. Uma fica por toda a vida, crianças perguntam quando vai acabar. E eu não posso responder, porque nem eu sei quando vai terminar. O pesadelo, colocaram bombas em todo mundo. Fios entrelaçados, várias combinações de pensamentos nulos. Pouco importa a vida de alguém no inferno que estamos vivendo. Enquanto uns estão se divertindo, do outro lado outros estão morrendo. Eles morrem, isso é fato, não tem como impedir. Mas de vez em quando consigo salvar alguém que está prestes a partir. Somente alguém agradece quando seu dia foi adiado. Apenas pensa como jogar, mas um dia que por mim foi salvo. A posição do salvamento é muito ingrata, muitas vezes mal remunerada. Dizem que o pagamento é a vida humana.